senhores e senhoras e senhores, diretamente da entrada do mais famoso cinema de Hollywood. Mas que noite, senhoras e senhores, que noite! Todas as maiores estrelas de Hollywood estarão aqui presentes para assistir a premiere do Casal Real, da Monumental Pictures, do grande filme de 27. Estamos todos aguardando ansiosamente a chegada de Lina Namon e Don Lockwood. Mas vejam quem está chegando agora, a garota mais famosa do cinema, a mais querida das jovens estrelas, Zelda Zander. Zelda! Zelda! E sua mais nova paixão, J. Cumberland Stanley III, o famoso e cobiçado partido. Zelda já teve tantas desilusões. Eu espero que dessa vez seja realmente amor. Aí lá vem aquela estrela exótica, Olga Mara. Com seu novo marido, o barão de Labonet de La Toulon. Eles já estão casados há 2 meses, mas é como se ainda estivessem em lua de mel. É ele quem toca piano no estúdio, criando aquele clima romântico para Tom e Lina. Oh, Tom e Lina, são eles que estão chegando. As estrelas do filme de hoje, o mais famoso casal romântico da tela, Don Lockwood e Lina Lamont. Esse magnífico casal, vocês não podem imaginar como esses dois nomes são mundialmente conhecidos, são ídolos do mundo. Lockwood e Lamont. Bom, poderia me dizer confidencialmente se são verdadeiros os rumores de um futuro casamento entre você e Lina? Bom, Lina e eu não temos nada a declarar por enquanto, somos apenas bons amigos, né? Vocês trabalham juntos há tanto tempo, então poderia nos contar como tudo aconteceu? Bom, Lina e eu já fizemos muitos filmes juntos. Ah, não. Eu quero a história desde o começo. Ah, Dora, na frente de todas essas pessoas. É. Não. A história do seu sucesso serve de inspiração para os jovens do mundo inteiro. Por favor, Dom. I am a father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio humilde, porque agora eu não posso mais falar que os episódios são épicos, né? Eu já estou me tornando uma pessoa nojenta, estou me tornando uma pessoa intragável, segundo meus amigos. Esses episódios são ótimos. Não posso, eu e Volkswagen agora vamos anunciar da seguinte forma: Volkswagen vai anunciar, compre o carro da Ford. Ouça o Yair Geeks, velho. E o Jurassic Cast vai falar, não escute esse episódio, escute o Yair Geeks. Esse que é o pessoal é Manuel Galaveira, meus caros interneticos, e não estou aqui sozinho. Está comigo aqui o Miote. E aí, galera. Porra, eu achava que as músicas do Bozo eram criativas. Voltou, né, Miote? Voltou, velho. Você voltou, caraca, né? Caraca, vamos lá, 60 Vocês não hertz. Lembram não, porra, das músicas do Bozo? Tem duas músicas nesse filme que o Bozo cantava. Ah, é? Ah, é? Quais são? É a música do Bom Dia. Good morning. E aquela primeira que o cara tá cantando sozinho, o amigo do Dom. Olha aí, eu velho. Sabia disso, que eu escutava essa música do Bom Dia em algum lugar, velho. Velho. Parabéns, Miote. Eu pariu, estou de velho. Pé batendo palmas pra você nesse exato momento. Tá comigo aqui também o Brunão. Beleza, galera? Só pra dizer o seguinte: bons eram os tempos em que você podia sair cantando no meio da rua, não tá nem aí pra nada, né, velho? Hoje em dia, no mínimo que acontece com você é se ser assaltado, cara. É, não, pois é, era muito bom, cara, muito bom. Vou te chamar de louco. A última vez que tentei fazer isso, eu passei uma temporada no hospital psiquiátrico, né? Então, assim... É, o meu vizinho aqui do lado tem certeza que me bate, cara, se eu sair na rua e falar, good morning, good morning. Não, e é romântico. I'm singing in the rain. Velho, se eu fizer isso aqui no poste aqui em Brasília, se eu me pendurar, eu vou levar um choque de 3 mil volts, velho. Olha só, a internet, José, com a mais alta satisfação que nós recebemos aqui o nosso queridíssimo amigo do coração, Tato Takan, lá do We Are Geeks, meus caros internet. Seja bem-vindo, meu querido. Primeira vez que você tá aqui, né? Nós já fomos lá e você não vem ainda. Obrigado pelo convite. Curto pra caralho o trabalho de vocês. De verdade, curto pra caralho o trabalho de vocês. E é um prazer estar aqui no meu primeiro Jurassicast. Meu primeiro porque eu já estou me convidando pra vários outros, porque eu sou filho da puta. Tá mais do que convidado pra qualquer programa, meu querido. É mais do que um prazer sempre te receber aqui. Olha só, interneticos, hoje nós estamos aqui para falar deste classicaço do cinema americano, Cantando na Chuva. I'm Singing and Dancing in the Rain, de 1952. Não desgruda daí que o programa hoje tá excelente. E voltamos logo após os recados do Jaiminho. Eu sou de Tânia. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. E voltamos com mais uns recados do Jaminho rapidinho, pessoal, pra vocês não perderem esse programa que tá maravilhoso. Não pode falar isso. Ah, eu não posso, desculpa, esse programa tá péssimo. Tá uma merda. Esse programa tá horrível, eu tenho vergonha. Já tem tudo errado, tá uma merda o programa. Nem, tá nem, merda. Nem escute. Não escute. Nem escute. Diga é melhor, agora. Melhor escutar. É. Tenho isso. Vergonha de estar fazendo isso, sinceramente. Eu botei minha mulher pra escutar, ela me ameaçou de divórcio. Se você botar essa palhaçada, eu largo você. Nas andanças estivemos lá no Parolando sobre o Paranerdia, número 64. Lá nós contamos um pouquinho da história do Jurassic Cast também, como já havíamos feito isso lá no Radiofobia, mas não complementamos algumas histórias, alguns ideais que estão por trás do Jurassic Cast lá no Paranerdia. Um papo Vocês muito legal. Vocês contaram mentira pra caralho lá, hein, velho? Não, você é doido? Mentira, pô, é sacanagem, porque ele não tava lá. É, porque não foi, tá vendo? Não tava lá, mas a gente contou. Inclusive contamos o local onde o Jurassic Cast nasceu. Já nasceu torto, velho. É, já nasceu torto. Cara, um papo divertidíssimo. O Alexandre é um amor de pessoa, nos convidou pra podermos contar um pouquinho da nossa história. Adoramos. E acessem lá, Parolando sobre o Paranerdia, número 64. Tem o um link aí no post. Só lembrando que é um quadro dentro do Parolando, que é o Nerdmaster Indica, uma coisa assim. Isso. Na Nerdmaster, se aí, seu... Aí, em vez de ele ficar indicando, ele convida chama o pessoal, a pessoa e conversa pessoa pra e falar. Muito legal, muito boa ideia, Alexandre, parabéns. Também estive lá no We Are Geeks sobre Matrix. Caraca, meu irmão, olha só, Matrix, velho, falando sobre o primeiro filme, aquela filosofia de Platão, filosofia de Butiquim, como que o filme mudou a história cinematográfica do mundo. Cara, um papo delicioso, eu, o professor Mauri, o Tato e o Potter, lá do We Are Geeks também. Escutem que tá demais. E essa semana nós também temos o que, Miotti? Vamos ter o Tá Na Hora do Tchaka número 7. Isso, olha só, nosso último programa, o número 6, foi bem legal, e esse número 7 agora promete. Sim. Thiago Bela esteve aqui em casa, né? Esteve aqui em Brasília, esteve aqui em casa, a gente conversou um pouco. Isso é pra provar que o Escrivaninho existe. Ele existe, tem foto aí no post, que eu tirei uma foto com ele, tá no eu Facebook. Eu queria entender também por que ele tá de pijama, velho. Por que ele foi pra tua casa de pijama, Miotti? Sei não. O Miotti dá sono, né, velho? Aí, né, qualquer coisa já ia encarar. Ele já foi preparado, né, velho? Já ia ficar ali. Vocês não viram o que eu gravei com ele, rapaz? Puta merda, vocês vão ver. Eu gravei um negócio com ele que vai sair no começo desse programa do Tchaka. Quer saber? Assista quinta-feira o programa. Nossa senhora, tô até com medo. Porque a gente não sabe, interneticos, o que é. Não sabe mesmo, não. Então, interneticos, é isso dos recados do Jaiminho. Voltem agora para Jurassic Cast Cantando na Chuva. Que não tá bom. tá ruim pra caramba. Tá péssimo, desliga, vai embora, vai... Vai ouvir Cidade Gamer, vai ouvir o Pauta Livre, vai, vai... Na verdade, não desiste de podcast, vai fazer isso, outra coisa melhor da sua vida. Vai ver o vlog do Felipe Neto. Isso, pô, bem melhor. Ou então desce a letra, bem melhor. Não tem palavrão, uma coisa que argumenta bem. Isso, vídeo do Mr. Catra também é bem melhor. Pô, pega vai. No meu grilo e mama. Isso, vai, vai, vai. Miote. Vamos lá. Lá é vem. Bom porque ele aceitou um ano é e meio. É bom que eu falo direito, porque você falou na entrada o nome errado, né? Não, é porque eu falei Singer in the Rain. Singer é Dance in the Rain, não é? É como? É só Singer in the Rain. O filme é Singer and Dance in the Rain. Não, mas em Dancing não também. Não tem Dancing. Não tem Dance, não. Mas por que eu falei isso? Não sei. Porque na música ele fala I'm Singing and Dancing in the Rain. Aí você lembrou. Nossa, velho, que parafuso que deu na minha cabeça. Pois é. Caraca. Mas vai lá, Miotti, faça as honras. Singing in the Rain. Como é que é? Singing in the Rain. Singing in the Rain. Muito bom, Miotti. Tô aprendendo. Ao vivo é muito mais legal, né? Tá melhorando, hein, cara? Tô tendo aula com a Camila. Tô tendo aula com a Camila e com o Torinho. Não, a Camila vai pelo Skype, então é mais fácil. Direção de Stanley Donen e do próprio Gene Kelly, né? Foi o primeiro filme que ele dirigiu, Gene Kelly? Ou o primeiro e único? Não, ele foi diretor de outros filmes, sim. Cara, o Gene Kelly, ele é um artista basicamente de musicais, né? De grandes produções musicais, de cantando e tal. Mas ele é muito conhecido, principalmente, mais como ator, né? Ele tem 13 filmes de direção no currículo, sendo que o primeiro deles é Um Dia em Nova York. Logo antes de Cantando na Chuva, que foi em 52, Um Dia em Nova York, 1949. Um Dia em Nova York, que é, se não me engano, com o Frank Sinatra... Proxinato, isso mesmo. Esse filme é aquele filme que tem uma cena que ele dança com o Jerry, o ratinho Jerry, do Tom e Jerry. Esse filme é muito da hora, essa cena, cara. Ele faz um marinheiro e tal, voltou da guerra e chega em Nova York, e eles têm tipo um dia em Nova York pra fazer putaria, comer puta, essas porra aqui, né? Marinheiro só faz isso. Deturpando os filmes. Apresentação, Brunão. Dirigiu outros filmes também, como Hello Dolly, cara. É mesmo. Com a Barbara Streisand, Walter Matthau. É legal que tá falando aqui na MDB que ele fez o Profissional. Quem que ele foi no Profissional? É naquela hora que o cara tá imitando o pessoal pra ela adivinhar. Ah, olha aí o Miotti. Ah, tá. O Gene Kelly, ele foi o quê? Não, ele não participa. Ele é falado no filme. Então eles botam aí a menção. Ele foi citado. É porque ele morreu 2 anos depois, assim, né, cara? É, morreu já velho, né? Peraí. Morreu já velho. Como se fosse uma coisa assim, ninguém velho morre, né? Cara, eu sinto lhe informar, cara, o mastodonte, mas os velhos morrem. Ou você tá achando que todo mundo é igual ao velho lá, que não, porra, o estranho caso do velho tarado. O que eu tô falando é que você falou como se fosse uma coisa assim absurda. O cara teve, não, morreu depois de velho, morreu. Caralho, morreu, velho, tava velho, porra. Não foi uma coisa absurda, mas porra, morreu, velho, morreu com 84 anos, porra, morreu bem pra caramba, assim, viveu pois pra caramba, né? É. Agora, quem tá viva é a Debbie Reynolds, cara. Ela tá viva até hoje, inclusive... com um filme em pós-produção pra sair no que vem, velho. E ela era bem novinha, né, cara? E eu acho que vai cair queixo de muita gente agora. Por quê? Ela é mãe da Leia, da Carrie Fisher. Oh. Hã? Você não sabia disso? Não. Ela é mãe da Carrie Fisher, porra. É porque eu participei do busão no Brasil. Eu já peguei a... Eu já comi capa da VIP. Vai, se fudeu, se fudeu. Miote, ensina pra ele como é que faz, Miote. Ensina pra ele, ensina pra ele como é que faz. Gene Kelly nasceu em 1912, conhecido por ser um grande dançarino, né? Rivalizava junto com o... Fred Astaire, isso. Rivalizava bastante com o Fred Astaire. É ele, Fred Astaire, conhecido, né, por ser uns grandes dançarinos. Tem grandes filmes, como a gente já falou, Um Dia em Nova York, Sinfonia de Paris, que também é muito bom. Os Três Mosqueteiros, ele faz o D'Artagnan. Marujos do Amor. Acho que a gente pode afirmar que o Gene Kelly não foi um dos melhores. Foi o maior dançarino que Hollywood já produziu. Não, Fred Astaire chegou a ser maior que ele, cara. Acho que não, Bruno. acho que não. Sabe por quê? Porque o Fred Astaire era dançarino, cara. Ele era mais dançarino do que ator. O Gene Kelly chegou a fazer filme só como ator. Por exemplo, Três Mosqueteiros, ele não dança no filme. Ele é, tipo, o herói ali e tal. Ele não é um dançarino. Mas ele era muito atlético, né, cara? Ele fazia cada coisa na dança que... Sim, sim, exato. Cara, ele dança bem, mas no próprio Cantando na Chuva, o Donald O'Connor é melhor do que ele dançando. Ah, com certeza. Você vê os dois juntos, cara, você fala, velho, que foda. Vocês sabiam que o Gene Kelly, ele era mega ditador no estúdio, assim? Ah, eu já ouvi isso. Inclusive, ele botou a Lolita Cocotinha, que tinha na época 16 anos, 19 anos, da Debbie Reynolds, pra chorar, porque virou e falou assim, você não sabe dançar, sua racha. Isso. Foi o próprio Fred Astaire que achou ela, cara, dando no... Exatamente, chorando debaixo, cara, do escondida. Piano. Exatamente. Falou, vem cá, filha, que eu vou ensinar a dançar o tchá-tchá-tchá. Exatamente. E ele, como era o diretor, criou toda a coreografia do filme, tá? Tava no direito dele de esculachar a menina que não sabia dançar, né? Cara, mas eu vou falar pra vocês que, sinceramente, eu não achei ela grandes coisas como dançarina no filme, não. Não, mas ela não é. Ela, entre o Donald O'Connor e o Gene Kelly, ela ficava travadona, vocês perceberam? Ela ficava meio tensa, velho. Ela não consegue ter um movimento tão bonito quanto os dois ali na não, cena. Não consegue, exatamente, não consegue. O negócio é que, assim, ela está entre o Gene Kelly, velho, e o Donald O'Connor. Então, assim, ela tá no direito dela de ficar, né? E ela tinha 20 anos na época, pô. Isso. Exatamente. Ah, o cerebelo já tava desenvolvido, Miotti. Não sei, pô, mas imagina, você com 20 anos vai fazer com o monstro da dança, pô. É foda. E te dando esporro, né? Pois é, agora eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o Stanley Donen, porque ele é diretor também de alguns pequenos clássicos, cara, que vale a pena a gente citar aqui, como Sete Noivas para Sete Irmãos. Ou que os Trapalhões copiaram, que seriam os Sete Casamentos Trapalhões. O Casamento Trapalhões. É sério, porra. É verdade. Outro filme famoso dele é o Cinderela em Paris. Pensei que você ia falar Cinderela baiana, velho. Juro pra você. Preciso citar mais ainda dois filmes do Stanley Donen. O Pequeno Príncipe, de 74. Com o Gene Wilder. Com o Gene Wilder, exatamente. E um outro filme que é muito bom dele também, Feitiço do Rio. Oh, se não é. Em inglês chama Blame It on Rio. Que, porra, tem a nossa querida Demi Moore pagando peitinho. You're a lovely picture, beautiful girl. Além de Gene Kelly, nós temos também Donald O'Connor, que faz o papel de Cosmo Brown, que, como vocês disseram, tá maravilhoso no filme, né? É interessante, ele é o coadjuvante, né, do Gene Kelly, né, e fica sendo até na vida real, né? Vida real no filme, claro, né? É muito engraçado que ficam ignorando ele, mas ele é muito melhor que o Gene Kelly. O Donald O'Connor, ele é, na história, o cara que faz a ambientação para os atores atuarem. A história se passa no cinema mudo, no final do cinema mudo, da transição entre o cinema mudo e o cinema falado, por assim dizer. Os atores, eles falavam, né, eles conversavam entre eles, só que a voz não saía no filme, só saía a imagem. E para a cena ficar mais romantizada, eles colocavam um musicista, eles colocavam um musicista para ambientação, para criar um clima para os atores poderem atuar com mais facilidade. O Donald O'Connor, no papel do Cosmo, ele exerce exatamente essa função pros filmes do Gene Kelly. Ele, no caso, como o Miotti falou, ele é realmente coadjuvante da história, mas ele é talentosíssimo. Ele é a escada perfeita no filme. Ah, ele é mesmo. Ele é tão talentoso quanto, na verdade, eu acho, até pra dançar e cantar, ele é tão talentoso, ou talvez até maior do que o Gene Kelly, mas ele fica de um jeito que, apesar de ele estar atrás, ele chama mais atenção. Ele acaba sendo um pouco do alívio do personagem, porque o Gene Kelly, ele não pode ser engraçado muito. Ele é o galã. O Cosmos, ele tem aquela parada mais engraçada. A presença dele mais forte no filme é no Make and Laugh. Primeira música que ele canta sozinho, né? Que ele tá tentando animar o Gene Kelly depois que ele conheceu o Kerry. E aí ele tá cantando, dançando, ele bate na parede, cai no chão. Ele faz todas aquelas palhaçadas típicas que a gente costuma assistir em circo, bem espalhafatosas e tal. E você vê o quanto ele é, assim, perfeccionista nos movimentos dele, na música. Cara, é muito bem encaixado. E aí você fala, porra, Gene Kelly é bom, mas esse cara tá melhor, né? Cara, mas eu acho que completa. O Gene Kelly, ele tinha muito carisma, né? Ele sabia atuar. O Donald O'Connor sabia atuar também. Óbvio, né? Porque naquela época em Hollywood só estava no cinema quem sabia atuar. Por mais bonitinho ou bonitinho que você fosse. Mas, cara, eu acho que o Gene Kelly, ele tem aquela coisa que tem o Schwarzenegger, velho. É aquele cara que quando entrava na frente de uma câmera, ele atraía os olhares. É, tem presença de palco, cara. Exatamente. Ele tem muita presença de palco. Ele tem. E o Donald O'Connor, ele não tem tanta presença de palco assim, apesar de ser um dançarino extremamente talentoso. Uma coisa que é curiosa, pra mim pelo menos, é que quando as pessoas pensam em Cantando na Chuva, pensam na música, né? No Cantando na Chuva, na cena do Jim Kelly dançando e cantando na chuva. Mas o filme é muito maior do que isso. Ah, com certeza. É totalmente diferente. Quando eu vi o filme, eu tava na expectativa de que eu ia ver o Jim Kelly dançando e cantando na chuva. Eu fui ver o filme por conta dessa cena e me surpreendi, assim, muito. E muito bom também, pra mim, foi essa surpresa, porque o filme é muito foda por conta da metalinguagem que ele usa. Metalinguagem e roteiro, né, cara? Porque sim, ele tem uma história, ele não tá ali pra ser um musical. Porque uma coisa que acontecia nessa época, os filmes, eles eram interessantes, mas acabava que tinha um fiapo de história pra ter várias cenas de música e dança legais pra caramba. É tipo hoje, que tem um fiapo de história e efeito especial pra caralho. Explosão pra cacete. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, só que muda que hoje é efeito especial, explosão e não sei o quê. E naquela época era show de dança, que era o que dava pra fazer com $2 milhões. Talvez você se surpreenda por essa. Eu acho que a metalinguagem ajudou muito, porque as músicas foram compostas antes do filme ser escrito. Exatamente. O roteiro foi escrito, a gente tem essas músicas. Que roteiro que a gente vai fazer? Os caras tiveram que se fuder pra poder costurar tudo aquilo junto, né? Isso é muito bom, cara. Se não me engano, a única música que foi escrita pro filme é aquela da hora em que eles estão fazendo exercício. Exercício de dicção? Uh-huh. Não sei se você lembra dessa música. Moses supposes the roses, the roses, the roses. Roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses noses his toes are roses, but Moses supposes his toes to be. É muito boa aquela ali. Que é excelente a música. Que eles fodem o médico, né? É. Essa música foi composta para o filme, porque ela tem a ver com a cena, né? Ou seja, eles vão estar num lugar onde o cara vai precisar fazer o exercício lá de trava-língua, né? E aí eles compuseram essa música que, porra, é muito legal, né? A cena toda também, né? Só a música, né? Isso, a dança inteira. Pô, os caras fazem coisa ali em cima daquela cadeira que é incrível, realmente. A grande verdade é que aquilo é um musical, porque na vida real os dois estupraram aquele médico, né, cara? Comeram o rabo dele, né? O cara faz de tudo com o maluco, velho. Joga o cara em cima da cadeira, depois vira de ponta cabeça, coloca o abajur na cabeça, porra, né, velho? Nossa, foi um sexo anal sem avisar, né, velho? Sem avisar, cara. Sabe aquele quando você vai torar a mulher e fala, mulher, não, rapidão, vou só esperando tal coisa. Ai, porra, mulher. Ai, você é doido. Pior do que sem avisar, é sem cuspir. Putz, no seco. No seco. Ai, doeu em mim aqui. Tem também a Debbie Reynolds, que faz a Cat Selden. Na época tinha 19 aninhos, como a gente já falou, né? Uma teteia, né? Tava uma teteia. Ah, tá uma delícia. Gostosinha. Tava. Gatinha, bonitinha. Perninhas, mostra as perninhas. Entendi essa moda dos anos 60, cara. As mulheres eram extremamente recatadas, o cinema sequer fazia menção a sexo. E, velho, o sutiã das mulheres era pra furar olho. É, verdade. Cara, mas era um par de peitão, velho. Era o que dava pra fazer com o sutiã, cara. Cônicos e cômicos com o sutiã, né? Muito bom. Como nós já falamos, foi ela que levou o esporro do Gene Kelly, porque ela não cantava bem, ela só tava lá porque ela tava dando pra alguém. Não é mentira, internet, porque ela tinha 19 anos, naquela época morava com os pais. E é uma garota que ralou muito, porque na época ela trabalhava no estúdio e ela morava muito longe de casa. E pegava três conduções pra chegar. Três conduções, exatamente. E às vezes ela precisava dormir no estúdio pra não se cansar ou pra dar tempo dela poder gravar no dia seguinte. Então ralou, a bichinha ralou pra caramba. O Gene Kelly foi uma bicha muito filha da puta. Bicha muito má. Bicha má. É aquilo que você já falou. Naquela época, cara, se o ator ou a atriz não dançasse e cantasse também, cara, era muito difícil de arrumar papel no cinema. O cara tinha que ser muito bom. O cara tinha que ser Humphrey Bogart, sabe? A gente nunca viu Humphrey Bogart cantar. A gente nunca viu Humphrey Bogart dançar. Mas a gente vê que o cara era, porra, um puta ator, entendeu? Aquele cara do Vento Levou também, né? O Clark Gable, exatamente. O Clark Gable nunca dançou. Acho que já cantou. Mas nunca vi ele dançando, pelo menos. Mas a parada é que antigamente é como a música, assim. Antigamente era mais fácil fazer a pessoa ficar bonita do que ter talento. Hoje em dia é mais fácil fazer a pessoa ter talento do que ser bonita. Você pode pegar uma pessoa bonita e fazer ela ter uma voz maravilhosa, fazer ela ser fantástica, coisa que antigamente era o contrário, né? Tanto é que tem essa brincadeira no próprio filme, né? O próprio filme também brinca com isso, né? Exatamente. Bem legal. Cara, o filme é de 52 e é mega atual, porque ele faz piadas em relação aos filmes, em relação a Hollywood ou em relação às mídias em geral, né? Que são super contemporâneas, cara. Essa coisa do coxinho bonito que não sabe fazer merda nenhuma. E o que é mais engraçado, Calaveira, ele é um filme da década de 50, é um filme de época que se passa, na verdade, na década de 20 e continua atual. Exatamente. O filme tá fazendo 60 anos, cara. E tá atual pra caralho, velho. Eu assisti hoje e dei risada pra caralho com o filme. O filme é muito divertido, cara. Não é à toa que é considerado um dos melhores musicais de todos os tempos e em 2007 foi considerado o quinto melhor filme de todos os tempos. Cara, esse filme é genial. Tem uma cena com o Gene Kelly e o Donald O'Connor que não é nada demais, mas eu rachei de rir. Não morri de rir, mas eu achei muito legal. É a primeira vez que eu escuto alguém fazer uma piada simplória desse jeito, cara, que o Gene Kelly vira pra ele e fala assim: Cosmo, chame um táxi. Aí o Cosmo, né, o Donald O'Connor: tudo bem, táxi. Não, eu falo assim: tudo bem, você é um táxi. Call me a cab. Yeah, you're a cab. Eu gosto dessa interação dos dois personagens, porque é que nem quando o Don chega e fala assim, que ele tá criticando a Lina, né? Aí ele fala que ela é uma vadia, ele fala que ela é uma cascavel, que não sei o que lá, vira e ela fala, tipo, ah, me beija como você me beija na cena. Aí ele falou, eu prefiro beijar uma tarântula. Aí ele grita, ele fala assim, Cosmo, find me. Ele, tipo, pede, me traz uma tarântula, tá ligado? Ele vive chamando ele, né? Me acha uma tarântula e outro. Beleza. Temos também a Jean Hagan, que interpreta o papel da Lina Lamont. A Lina Lamont, pra mim, é o personagem mais divertido desse filme. Consegue ser mais divertido do que o Cosmo. Pra mim, a melhor cena é dela, no filme inteiro, de comédia. Aquela cena do microfone, né? A cena do microfone. Perfeita, cara. Aquela. Caralho, assim, velho, mas eu ri muito aquela merda, velho. Aquela que o microfone tá no ombro dela. Todas elas. Começa na moita e ela foge do microfone, né? Tipo, Calaveira, eu acho que você ia passar por... É muito bom. E o bom é que o filme era mudo, então o público não conhecia a voz dos atores até que eles faziam uma apresentação pública. E aparece o Gene Kelly e a Lina Lamont numa apresentação, se eu não me engano, lá no Chinese Theater, né? Isso, é a estreia do filme dos dois. E só o Gene Kelly que fala. Ela, tipo, faz caras e bocas e tal, faz um sorrisinho. Ela tenta ir falar e ele puxa ela pra ela não falar. Porque na hora que ela abre a boca, cara, ela tem um sotaque caipirão. E uma voz horrível, nasalada. E uma voz anasalada, inacreditável, cara. Miot, bota um trechinho aí dela falando. For heaven's sake, what's a big idea? Can't a girl get a word in edgewise? After all, they're my public too. O que é mais da hora, cara, é que no próprio filme eles seguram ela pra falar. A personagem da Lina demora pra falar. Você vê que o Don tá secando, não tá deixando ela falar, não tá deixando ela falar. Rola um trecho de filme, sei lá, de uns 10 minutos, aí ela fala pela primeira vez. Você toma um choque que a plateia toma no final do filme. É tipo o Hugo Soares com o saco sendo esmagado, velho. Isso, sem é. Sem exagero nenhum. Bicha dói na alma, velho. A bicha Hugo dói na Soares, alma. Hugo Soares, você nunca mais será o mesmo pra mim. O apelido de Hugo Soares é a Lina Lamont. De peruca. Olha aí, Hugo, deixa não. Ele já foi no Busão do Brasil. Sacaneia, né? E pra encerrar o nosso elenco principal aqui, nós temos o Miller Mitchell, que é o R.F. Simpson, que é o presidente do estúdio, por assim dizer, o dono do estúdio. Ele faz o papel como se fosse do Louis B. Mayer, né? Que era o dono da MGM, né? O que eu fiquei impressionado é que na versão em português, se não me engano, quem dubla ele é Orlando Drummond, ele mesmo. Porra, cara, eu ouvi, eu falei, não, você tá zoando comigo, que quem dublou é o Orlando Drummond. Eu ouvi e falei, caralho, velho, e é fantástico, né, cara? A dublagem desse filme tá muito boa. Tá muito boa. O que eu acho legal é que o Orlando Drummond tá dublando velho desde 1950, né? O Orlando Drummond novo já fazia voz de velho, cara. Juntos outra vez, como dois astros. Don e Lina. Sem brincadeira, gente. Eles não são ótimos. Obrigado. Muito bem, abram os cortinas. Um filme? Acabamos de ver um. Cada vez que se vê um filme, é uma lei de Hollywood. Escutem todos, eu ainda tenho uma surpresinha para vocês esta noite. Sentem-se, sentem-se. Escutem, isso vai fazê-los rir um bocado. Um homem veio ao meu escritório há alguns meses, então... Está tudo pronto em cima, Sam? Tudo pronto, Sr. Simpson. Está bem, comece a passar. Olá. Esta é a demonstração de um filme falado. Reparem, é um filme meu e eu estou falando. Observem como meus lábios e o som que sai deles estão sincronizados corretamente e em perfeita harmonia. Quem é ele? Deve ter alguém falando atrás da tela. Vai atrás da tela, Sr. Simpson. Tem sido... Não, eu estou aqui. O maior objetivo de nossos inventores pioneiros. Minha voz foi colocada num gravador. Este é um filme falado. Obrigado. Até breve. Que tal? Ah, isso é uma piada. Ah, é engraçado. Eu acho vulgar. Rick, você acha que um dia eles vão usar? Eu duvido. A Warner está fazendo um filme falado com esta máquina. O cantor de jazz. Eles vão se afundar. E você o que acha? Acho que não vai dar certo. Falando a mesma coisa do automóvel. Bem, vamos continuar com o show. Muito bem, rapazes. Vamos, minha estrelinha. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. O filme Good se morning. Trata da época da transição entre o cinema mudo e o cinema falado. E na minha opinião, é uma, creio eu que seja a opinião de vocês também, é uma das maiores e das melhores sacadas do filme, que é justamente fazer essa grande paródia em cima da Hollywood do cinema mudo. O Gene Kelly, Gene Hagen, eles eram as grandes estrelas do cinema na época. Só que eles não falavam. Inclusive, tem uma cena até muito interessante com a personagem da Debbie Reynolds, que ela justamente faz essa crítica sobre eles. Ela fala assim, não, isso não é atuar. Vocês parecem um bando de marionetes, só ficam fazendo caras e bocas. Ah, pô, vocês não interpretam. Um ator, pra interpretar, ele tem que estar no teatro, onde ele precisa impostar a voz, onde ele precisa fazer um personagem. O que vocês fazem é só palhaçada de circo, por assim dizer. E isso mexe até com o Gene Kelly, ele fica até meio boladão no filme todo, né? Ele fica puto. Outra coisa que eu acho interessante é que tem uma hora lá que eles estão filmando, e a cena ainda é muda, e aí a Lina Lamont tinha dado uma sacaneada lá na Debbie Reynolds, e aí eles têm que fazer a cena, né? Por que, sua cascavel, você fez com que ela fosse demitida? Eu pretendo fazer muito mais se um dia puser as mãos nela. Nunca ouvi falar de uma coisa tão sorte. Ótimo, ótimo, está ótimo. Por que você fez? Porque você gosta dela, eu vi bem. Ah, então é isso. Acredite, eu não sei se gosto dela, mas confesso que odeio você. Uma sua cobra. Estou morrendo de medo de você. Eu gostaria de quebrar cada osso do seu corpo. Você quem mais, seu grosseirão? Agora beije, Tom. Isso mesmo. Mais. Ótimo. Corta. Fazendo uma cena de amor e falando um monte de impropérios pra ela. É muito foda. Beijando, assim, o braço dela e indo até a boca. Agora, uma coisa legal é que mostra no começo do filme o porquê da briga do Don, né, com a Lina. No começo, o Don tava começando a trabalhar, na verdade, como figurante. Como dublê, dublê de corpo, né? E aí ele se fudia pra cacete. Ele foi se apresentar pra ela e a Lina cagou pra ele. Ignorou ele. Ela só começou a dar atenção pra ele quando ele ganhou um papel. Aí ele falou... Ah, é? Então é assim? Então a partir de hoje eu tô cagando pra você. E depois disso ela achou que tava tendo caso com ele. Achou até que era noiva dele. De verdade, de verdade. Essa pra mim é a melhor parte do filme inteiro, cara. Porque a mulher acreditou na revista de fofoca, velho. Foda-se a vida normal dela, né, cara? Eu tô noiva do cara, mas o cara nunca me deu um anel, nunca me beijou de verdade, nunca foi pra cama comigo, não sei o quê. Eu pergunto pra ele, ele manda a merda e... Ah, meu amor. Oh, você ainda não viu Cantando na Chuva, cara, por favor, não se prenda a preconceitos de que, ah, mas é um filme de 1950, cara, um filme antigo, vai ser lento, eu não vou gostar, é devagar, é chato. Cara, não é, não é. Porque ele é atual até hoje, cara. Ele traz uma brincadeira de metalinguagem que é fora de série, cara. É fora de série a metalinguagem que mas ele usa. Mas eu acho assim, todo musical é uma metalinguagem, né? Não, mas eu digo assim, por exemplo, no caso dele, ele é um filme falando sobre fazer filme. Não, e ele mostra também uma coisa interessante, o começo da dublagem. É verdade. Exatamente. É muito legal, mostra o começo da dublagem e o começo da era dos musicais, e ele é um musical. Ele é um musical falando sobre o começo da era dos musicais, falando sobre o começo da era do cinema falado, onde ele faz uma crítica e onde ele... ao mesmo tempo, tá contando a história de como era fazer filme naquele tempo, cara. É muito foda isso, velho. Tem uma cena que me encanta. Na parte em que eles estão gravando lá a respeito do respectivo filme do cinema, do que se trata o Cantando na Chuva, Cavaleiro Cantante, né, se dançante, não me engano. O cavaleiro, dançante, o Cavaleiro Dançante ou Cantante. E eles vão passando por um set gigantesco, na verdade não é um set, né, eles estão passando pelo estúdio. À medida que eles vão andando pelo estúdio, eles vão passando por diversos sets de filmes que estão sendo gravados ao mesmo tempo. Eu achei isso muito legal, cara, porque ele mostra muito bem o que é a máquina de Hollywood, como é até hoje, mas naquela época era frenético, né? Da década de 50, 60, 70, quando já começou a cair, até a década de 30, 60, né? A 50, que era o cinema dourado, né? Como diz o Golden Age do cinema americano. Os estúdios, eles eram gigantescos, aí é que a gente lembra daqueles estúdios da Warner Brothers, que parecia aqueles galpões gigantescos. E lá dentro tinha 5, 6 estúdios gravando filmes do estúdio mesmo, ao mesmo tempo, claro, mas assim, 5, 6 produções gravando filmes diferentes ao mesmo tempo, cara. Isso era muito louco, velho. A coisa doida é que, assim, primeiro, eles não tinham dificuldade do som na época, né, de atrapalhar a vazação de um lugar pro outro. E outra coisa é a resolução mesmo da filmagem. Porque se você for parar pra pensar, a projeção não tinha uma resolução que hoje em dia a gente tem. Então, eles podiam ter cenários menores, com acabamentos mais simples e que iam dar a mesma impressão de um filme que a gente tá acostumado a ver hoje. E até você percebe isso na brincadeira quando, na cena do Cosmos, que ele faz um make and laugh e ele passa por uns 15 sets durante a dança dele. Tudo pintado, né, cara? Tudo pintado, tanto que o final da cena é ele indo de cara com a parede e a parede se desfaz toda de isopor e ele cai do outro lado. É, não, ele dá uma pirueta botando o pé na frente de um túnel. O túnel todo pintado, ele vai dar uma corridinha, dar uma pirueta pra trás, dando apoio pro túnel, né? Exatamente, cara. É muito louco isso. Agora, uma cena que é impressionante, falando de cenários, é quando o Jim Carrey monta a cena pra ele chavecar a Debbie Reynolds, a Katie. Que é a hora que ele leva ela pro estúdio, assim, abre a porta gigantesca, cara. Tudo escuro, assim, você vê só a porta fazendo contraste e a silhueta dos dois, eles entram no estúdio, ele acende a luz, aquele céu de tarde, assim, ele vai acendendo as luzes, liga o vento e fala, porra, que cena é aquela, cara? E ele constrói a cena na metalinguagem pra chavecar. É, ele tá mostrando como é que é, basicamente, como é que é a ilusão de Hollywood, né? Tá mostrando como não, é que ele... E ele chaveca ela nessa ilusão, né? Ele, eu não quero falar isso pra você aqui, eu quero falar pra você aqui. Aí ele vai e fala, eu quero falar pra você no entardecer, com essa vista linda... sobre a luz do luar. Exatamente, cara. Ele desmerece Hollywood, né? Ele desmerece a máquina cinematográfica e, ao mesmo tempo, ele enaltece. Porque ele fala assim, olha, cara, isso tudo é artificial, beleza? Olha como isso tudo pode ser montado. Mas olha como fica foda. Cara, isso é muito genial, velho. Olha como fica foda. Aí ele bota a iluminação certa, liga o ventilador, bota ela numa escada, fica embaixo dela, velho. A mulher se sente uma princesa. Ele não precisou falar nada. Quando ele acabou de ligar todas as luzes, a escada já tá encharcada, velho. Tá só o barulho das coxas molhadinhas. Barulho das... É. Tem uma piada, Cláudio, que eu acho fantástica, onde o diretor, né, o Orlando Drummond, pra mim, apresenta o cinema falado pras pessoas ali na audiência naquela hora, que o Cosmos, eles estão discutindo, ah, mas isso nunca vai pegar, mas isso não sei o que lá, e eu só reparei dessa vez que eu assisti, O Cosmozilla, ele fala assim, igual ao carro. Falaram isso do carro. É mesmo. E a fala dele fica abafada pelo filme. Eles continuam a discussão e não ligam pro que o Cosmo disse. Exatamente. E é exatamente o que acontece, né? E aí, o público adorou, obviamente, porque era uma mega inovação tecnológica, o público amou, e viraram pros estúdios e falaram assim, agora a gente só quer ver filme com voz. Aí os estúdios piraram. O filme, ele se trata da produção de um filme, que é o Cavaleiro Dançante, se eu não me engano. Ele já tava pronto, o filme já tava pra ser lançado. Eles interromperam as gravações. Ele tava acabando de ser filmado ainda. Tava ali na finalização. Eles interromperam as gravações, botaram diálogo. É muito engraçado porque todos os atores, eles passam pelo fonoaudiólogo, né? Que é exatamente a cena da música do Moses que a gente tava falando, que ele vai lá e estupra o médico especialista. Mas aí existe a cena, a primeira cena de fala com o microfone da Lina. E o microfone, eles têm que esconder de alguma forma aquele microfone gigante, né, no cenário. E eles colocam uma moita. E a filha da puta não consegue falar, porque o microfone é direcional, não consegue falar na direção do microfone. Ela fica passando a cabeça. E aí, o microfone pega um pedaço, tá falando, entendeu? É basicamente assim, né? Agora nós vamos falar sobre aquele problema que estamos tendo. É muito bom, velho. Depois eles tentam pegar e colocar no vestido dela. E aí, a porra do microfone pega o coração da mulher. A cena que o Gene Kelly entra, velho. Mas aquilo é muito engraçado. Os caras não sabiam o que estavam fazendo. Os caras do estúdio. Eles simplesmente abriam um áudio e falavam, meu filho, toca. A mulher me entra segurando um colar de pérolas, mexendo no colar de pérolas. Aí fica... Cara, o dono do estúdio vira e fala assim... Tava chovendo na hora. O cara não só as pérolas. O mais engraçado é que logo em seguida, na cena, na primeira passagem do filme, né, pro público, acontece uma falta de sincronia entre o áudio e o vídeo. Foi. E o público caga de rir. Porque na hora que tá falando a Lina, tem na verdade um outro cara que, sei lá, o vilão da cena, sabe? Ele fica no. Não, não, não! E ele que tá mexendo a boca, aí fica, yes, yes, yes. E ela também. É muito foda. É, porque no final, a crítica que a personagem da Debbie Reynolds fez no início do filme foi muito pertinente. Realmente, eles eram péssimos atores. Eles só sabiam interpretar e fazer caras e bocas. Só que na hora que eles precisaram realmente interpretar, eles eram, além de ser tudo com uma dicção horrível, eles não decoravam o papel. Eles tinham uma memória péssima. Tudo um bando de criada leite com pera, tudo, né, uns Mauricinho, umas Patricinha fresca. Não, outra coisa que eu acho interessante é que o seguinte, quando você tava fazendo um filme mudo, foda-se o roteiro, né? O cara podia falar qualquer merda que não ia sair, né? Então ele podia ficar I love you, I love you, I love you. Isso. E aí quando ele fala I love you, I love you, I love you e sai I love you, I love you, I love you no áudio, o neguinho fica rindo, falando, cara, quem foi que escreveu isso, né? Isso porque ele pediu pra falar, né? Ele pediu pra mudar a fala dele. É, porque o texto falava assim, o texto era assim, fulano, eu te amo nesse entardecer de alvorada, não sei isso, o que. E o cara não consegue decorar. E o Gene Kelly virou e falou assim, fulano, eu não posso falar I love, I love, I love, como eu sempre falo? Aí o cara, velho, faz o que você quiser, eu já tô de saco cheio, o diretor também tá putaço já, né? Tá puto com a Lina, né, cara? É. E aí o mais engraçado é que realmente alguém da plateia grita alguma coisa, tipo, alguém recebeu pra fazer isso, sabe? Foi, não. E o público indo embora depois, aí o cara falava assim, I love you, I love you. Aí outro cara saindo com um cara do lado falando assim, yes, yes, yes. Aí o cara, no, no, no. Aí o bicho, yes, yes, yes. Aí o bicho, no, no, não. Não, eu acho legal que o cara sai assim, acho que esse é o pior filme que eu já vi na minha vida. A cena que o Gene Kelly tá beijando a mão da Jean é muito bom, velho, que o microfone da cena tá no ombro da mulher. Então os atores deviam ficar presos naquele pedacinho ali. Como tatuou o microfone, era péssimo. Ele não era de, assim, de hi-fi, né? Ele não era de grande tecnologia. Você precisava falar praticamente em cima do microfone. O microfone tava de uma mão aberta, né? Exatamente. Aí o Gene Kelly vai na mão da Jean e começa a beijar. E a voz fica assim. I love you, I love you. À medida que ele vai se aproximando do microfone, cara, a voz vai aumentando, vai estourando o microfone. Aí quando ele chega do lado da boca dela pra beijar, aí o microfone tá assim. Eu te amo e eu quero ficar com você. Tem uma cena engraçada ali com essa porra, que a hora que o presidente da companhia, ele entra na filmagem e ele meio que tropeça no filho e se irrita. Isso. Com o filho, puxa, tá ligado no vestido da Lina, e isso ela aqui cai. É perigoso, velho. Ele puxa, a mulher voa, né, bicho? o que é isso? Algum temporal lá fora? São aquelas pérolas, Sr. Simpson. Oh, eu sou a mais nobre dama da corte depois da rainha. Mesmo assim, sou a mais triste das mortais na França. Oh, qual é o problema, milady? Estou tão infeliz, Teresa. Meu pai me prometeu em casamento para o barão de Lansfield e eu não gosto dele. Mas ele é um bom partido e todas as damas da corte gostariam de ser a sua escolhida. Meu coração pertence a outro. Pierre de Bataille. Desde que eu o vi, não consigo tirá-lo de minha mente. Eu sou ótima. Conseguiu se lembrar onde estava o microfone, chefe. Foi o próprio Cupido quem me trouxe aqui. E eu, atingido pela flecha, vim o mais rápido que pude para o seu lado, a despeito das ameaças de Madame Guilhotina. Mas a noite está cheia de nossos inimigos. Helena, com o que você está batendo dele? Com um pedaço de pau? Princesa Imperial da Noite, eu te amo. Eu te amo. Será que pagaram alguém para escrever esse diálogo? Esse filme, por acaso, é uma comédia? Lockwood e Lanon estão falando. O quê? É terrível. Mas o que é isso? É um som. Está fora de sincronismo. Tratem de consertar. Isso. Yvonne, capturada pelo Cavaleiro do Terror Púrpuro. Oh, minha espada. Eu irei salvá-la. Yvonne, minha querida. Pierre, vai me salvar, Pierre. Pierre está muito longe, idiota. Sim. Não. Sim. Ridículo. Horrível. Eu quero ver filmes é como cantor de jazz. Eu te amo. Estamos arruinados. Não pode lançar este filme. Somos obrigados. Está programado para ser lançado daqui a 6 semanas. Mas vocês são grandes estrelas. Não podemos arriscar. Eu nunca mais quero ver Lockwood e Lanon. Este é o pior filme que já foi feito. Eu adorei. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Agora, é exatamente aí que entra uma parte que eu acho fantástica, que o Miotti até já trouxe, que é o início da dublagem. Porque aí o que, é que eles resolvem fazer? Bom, o filme vai ser uma merda, tô fudido, acabou minha vida, e agora? O Cosmo tem a ideia, né, de, olha só, você canta e eu vou fingir aqui que tô fazendo a voz. E aí ele fica falando e quem tá atrás dele é a Debbie Reynolds cantando, né? E aí nasceu a dublagem, cara. Olha que legal. Ou seja, a dublagem é tão antiga quanto o cinema mudo. Chupa todo mundo que odeia dublagem, velho. É, o cinema falado começou e obrigatoriamente... Cara, grande parte dos filmes nacionais, se você for ver os antigos filmes nacionais, eles eram todos redublados. Exatamente. Acontece muito de ter filme nacional antigo mal redublado. Isso. Né, de não ter lip sync, mas é a voz do ator. Você reconhece ali que é o Tarcísio Meira que tá falando, que é o, sei lá, o Fagundes que tá falando, o Lima Duarte, mas tem um problema, às vezes, de lip sync, que é extremamente delicado e que acontecia por conta disso, né? Pois é, ou seja, então, é aquilo que eu falei, a dublagem é tão antiga quanto o cinema falado, cara. Então, esse mimimi aí de que eu prefiro o cinema no original. Falando de dublagem, cara, tem uma coisa que eu não comentei, mas quem fez o Jim Kelly é o Newton da Mata, né? Nosso querido Bruce Willis. É o Bruce Willis, cara, fazendo o Jim Kelly. Saudade, Newton da Mata. Demais. E o Donald Connor, o Cosmo, sabe quem é? Quem? É o Jerry Lewis. É o cara que faz o Jerry Lewis. Nelson Batista. Sério? Nelson Batista. É a voz principal do Jerry Lewis. Muito bom, cara. Excelente, adorava ele, cara. É, não, é muito bom, meu. Caramba. Não dá pra gente falar de um musical sem dar destaque pros números musicais e pras canções desse filme, que são belíssimas, né? Cena que eu acho fantástica de dança. A do vento. A do vento é linda, né? Que é o... Não, eu queria que vocês me explicassem como é que foi feita aquela cena. É uma dança entre o Jim Kelly, uma dançarina. A dançarina tem um vestido que tem um véu gigante, assim, mas gigante mesmo, cara. É do tamanho do estúdio, a porra do véu, uns, né? Uns 15 metros, sem exagero, né? Um lençol pra ninguém botar defeito, como diria o nosso amigo lá do Comando pra Matar. Como... É um lençol pra fugir de Alcatraz, né, cara? Isso! Por aí, né? Exato, exato. E a dança é muito bonita porque ela é num estúdio mega gigante e eles têm uma escada que não parece uma escada, né? Parece que é pintado e ao mesmo tempo é uma escada porque eles sobem e descem ali. E é uma dança muito bonita ali, eles se enrolam no pano e tudo, no véu, e é muito bonito. E tem, cara, um ventilador, vários ventiladores gigantes, tanto na frente, quanto em cima, quanto embaixo, quanto do lado, que a gente não vê na cena, porque a câmera ela fica basicamente parada, né? E é de uma plasticidade inacreditável, né, cara? Não, porque o que me impressiona é que a atriz que tá dançando com o vestido longo, ela fica contra o vento. Então a cauda fica esvoaçando pra trás. De repente a cauda muda de direção, velho. Vai pra cima, pra cima. E tem um vento embaixo dela. Agora, da onde que tá aquele vento que eu não vi? Não, por que não levanta o vestido, é o que eu pensei. Provavelmente era outro ventilador, né? Colocado talvez em cima e ele, ao invés de ventar, ele sugasse, né? Mas pra mim, cara, essa cena ela é mais bonita visualmente do que pela música e pela dança. Classificando pelos artistas, pelo elenco. A melhor do Jim Kelly é com certeza Singing in the Rain. A melhor do Donald é o Make 'em Laugh. Make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke. But give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Faz um espetáculo gigantesco, cheio de movimentos gigantes. Aí ele cai no chão, os caras levantam a tábua, ele vai junto, ele faz que nada. Aí ele vai, dá pirueta enquanto canta, é foda pra cacete. E da Debbie Reynolds, ela já é bem menor. Inclusive, né, cara, tem alguns trechos até que ela foi redublada durante o... Engraçado, mas ela foi redublada durante o filme. Sabe por quem que ela foi redublada? Por quem? Pela própria Jean Reagan. Sério? Que da hora. A Jean Reagan era uma excelente cantora. Pra mim, na verdade, é a melhor cena dela do Good Morning. Pra mim é a cena mais bonita dela, assim, é, sabe? É, mais divertida, que ela, né? Tá junto com os dois, e ela tá naquele clima gostoso. E eles dão um espaço pra ela maior, né? Que eles mesmos chamam ela pra cantar. Isso. É, e exatamente. Aí eu acho que essa é a melhor cena, pra mim são as três melhores cenas de música do filme. Good morning, good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. É bizarro esse negócio da redublagem que a gente tava falando. É bizarro, Tato. Porque assim, na história, a Kate tá dublando a Lina. Uh-huh. E na vida real, a Jean Reagan tá dublando a Kate, que tá dublando ela no filme. Cara, é Inception da dublagem, velho. Na verdade, ela tá cantando de verdade, né? Tá sendo encenado que a Debbie tá redublando. Mas na verdade, ela tá cantando de verdade. A última cena que ela aparece, ela tá sendo dublada pela Jean Reagan. Fantástico, né, cara? Na hora que ela tá dublando a Jean Reagan, Jean Reagan tá dublando ela. Isso. Então a voz que você escuta é a da Jean Reagan. Isso. E a Jean Reagan é genial, porque ela consegue interpretar de um jeito como se realmente ela estivesse fingindo, parece. Isso. É, não, na verdade aquilo ali foi som, né? Acho que foi realmente redublado. Ela foi redublada ela mesmo. elas devem ter feito uma brincadeira e ela redoblou, ela redoblou a Debbie depois. Se ela estivesse cantando na hora, cara, parabéns, é porra. Aí já é ventriloquismo, né, velho? Good morning! Good morning to you! Uma outra curiosidadezinha que você tá falando aí, tá, do Donald O'Connor, realmente era um grande dançarino, só que ele também era um fumante inveterado, né, Bruno? É verdade, ele disse que em uma semana ele fumava, sei lá, 4 maços... Não, ele fumava 5 maços por dia. Por dia, olha só. Por dia é sacanagem. Ele, depois que ele gravou a música Make and Laugh, ele ficou hospitalizado por 3 dias. Porque ele no final da cena, ele teve um colapso e desmaiou. Ele foi levado às pressas pro hospital. Não, aquela cena, ela deve ser muito desgastante mesmo, cara. Porque você vê a pancada que deve ser. O cara dá umas 5 piruetas no ar. E provavelmente na época era muito mais difícil de fazer corte, ficar refazendo cena do que hoje, né? Eu não lembro a quantidade de cortes que tem. Mas ficar mudando isso direto e fazer isso no processo na edição com o sync da música, cara, devia ser impossível. É que nem a própria Cantando na Chuva. É, tinha é muito que fazer mais fácil de uma vez. O cara fazer o take de uma vez só. Isso, cara. Exato. Que ficou errado, ficou. Não é porque a gente tá aqui falando que o filme é maravilhoso, que é isso, que é aquilo, que o filme não tem defeito. O filme tem defeitos. O maior deles, na verdade, assim, posso até dizer que é o único, é um defeito que tem 20 minutos de duração. E pra mim é esse o defeito. É, defeito mesmo, esse é mesmo. Eles estavam naquela de vamos refazer o filme, só que não sabia como refazer o filme. Até o momento em que o Cosmo tem aquela sacada de botar uma pessoa pra dublar a Lina. Que tem uma voz escrota, né? E aí quem vai dublar é a Debbie Reynolds. Aí o próprio Gene Kelly, o Don Lockwood, fica, pô, mas eu não sou bom ator. Lembra que a gente tinha falado que ele tinha ficado preocupado de que ele não conseguia decorar texto e tal, não sei o quê? Isso, isso. Não, e fora isso, ele falou assim, porra, ela vai cantar com uma voz e falar com a outra? Isso, exato. Não, e aí o que eu acho interessante é que ele fala assim, pô, mas eu não sei decorar texto, eu sou um ator, eu não sou ator. Ele mesmo fala, eu não sou ator, eu comecei nessa com dublê, eu gosto de cantar, de dançar. E aí eles têm a ideia de transformar o cavaleiro dançante, que na época nem era dançante, né, o cavaleiro galante, em cavaleiro dançante. E ser um musical, até porque o Jazz Singer, que fez muito sucesso, era um musical. Então eles resolvem transformar o filme num musical. Que até nesse momento é a música do Good Morning, né? Que é depois que eles tomam a decisão de que vai ser um musical. Isso, que eles ficam mó felizes. E aí depois do Good Morning tem o Cantando na Chuva e tal. E aí quando eles vão lá convencer o diretor do estúdio, o diretor, mas e aí, como é que vai ser? Aí o cara conta e tal, não sei o quê. E ele fala, vai ser a história de um cara que vai chegar na cidade e vai estar tentando procurar emprego, não sei o quê e tal. E aí ele, ao invés de contar o que vai ser, não, eles encenam essa cena, que é musical. Então ele abre num estúdio enorme, o Gene Kelly vestido de Clark Kent, né? É a cena grandiosa do Isso. filme. Ela é grandiosa. É a grandiosa cena do filme estilo Broadway, né? Uh-huh. E aí é dança e é 20 minutos só de dança e de cantação e não sei o quê. Chato pra caralho. E fica um pouco arrastado, fica realmente chato. Cara, na minha opinião, quebrou o filme. Ela quebra realmente, cara, o filme. Quebra, fica chato pra caralho. Eu vou admitir publicamente, eu acelerei. Eu não acelerei, não, mas Eu acelerei. Eu falei, cara, eu não acelerei, tô dando conta. Eu acelerei, mas eu não prestei atenção direito. Mas não tem muito o que prestar atenção, né? Assim, não tem plot, né? Não tem plot. É só cenas fodas pra mostrar como o Gene Kelly era foda. É isso. É isso. Aquilo ali, provavelmente, é o ego do Gene Kelly na cena. Sei lá, eu acho que pode ser uma questão de linguagem, porque aquela cena mostra que o filme que eles estão fazendo, porque eles pegam o cavaleiro galante e transformam em dançante, porque, na verdade, eles colocam que é um filme que se vai se passar, na verdade, no mundo atual. E aí o cara bate a cabeça e sonha com o lado da aventura, do filme lá. De época. É. O filme, na verdade, vai se tratar, a partir daquele momento, da história de um cara que passou pela mesma história do Don. Começou com uma vida simples, apesar de ele não contar essa história, né? Ele, quando se apresenta, ele conta uma história completamente diferente da carreira dele. Mas é a história de verdade dele, que é um cara simples, que chegou em Hollywood, que teve que se fuder pra poder começar a cantar e começar a se apresentar. E aí ele vai virando uma grande estrela. E a música inteira aí, são 20 minutos de música quase, dele poder se tornar uma estrela. E aí no final ele encontra o cara como ele, começando do zero. E aí que é tipo, gotta dance, né? E aí ele repete, gotta dance, e acaba a música. Ele fecha o ciclo do cara até virar uma grande estrela e encontrar o maluco que tá começando. Mas essa cena, ela é gigantesca. hoje em dia, pelo menos, eu acho que não tem ritmo pra poder sustentar uma cena daquela no cinema. Hoje, com certeza, esse filme teria ficado um bom pedaço dele na sala de edição. Sabe uma coisa que me dá gosto de ver nesse filme, cara? É a cara do Gene Kelly dançando, o prazer que ele tem de dançar, cara. Você olha na cara dele, velho, ele parece que ele tá flutuando, cara. Parece que ele vai flutuar dançando, sacou? E o mais legal é que ele realmente coloca a interpretação nessa parada. Porque o Cantando na Chuva, todo mundo já viu essa cena, deve ter visto pelo menos umas centenas de vezes. Mas a contextualização dela é que ele tá cantando na chuva porque ele tá apaixonado. Ele tá no momento onde ele tá pegando a mulher que ele quer. E ela vai salvar o filme dele, cara. Ele tá numa situação de alegria extrema e ele canta e você consegue ver a paixão nos olhos do cara. É muito bom, cara. E a música é linda, né, cara? É maravilhosa. Ela é simples, mas ela é muito boa. Toca um trecho aí, Miotti. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Singing in the Rain teve uma reinterpretação no Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Não sei se vocês lembram. Sim, a cena que ele vai estuprar a mulher lá. Isso. É muito escroto, cara. É Singing in the Rain aquela cena do estupro? Ele canta Singing in the Rain, cara. É muito foda, velho. Caralho. Aquele filme é muito foda, cara. É, o filme é escroto. Puta que pariu. O filme é escroto. Nossa, cara, eu saí do filme com dor de cabeça. É, o filme é escroto mesmo. Assim como a maioria dos filmes do Stanley Kubrick, né? E no filme do Laranja Mecânica, o personagem principal, o Alex, que é interpretado pelo Malcolm McDowell, ele dá uma nova versão na música, né, cara? E que era a música normal é alegre e feliz. E nesse, cara, fica tenebrosa, porque ele canta enquanto espanca o cara e come a mulher dele, né? Cara, ele fica sofrendo lavagem cerebral enquanto escuta a nona, velho. É agressivo. Uma curiosidadezinha legal é que o estúdio, se eu não me engano, o bairro onde era localizado o estúdio, ficou sem água parece que por 3 dias. Não só isso, o estúdio eles tiveram que tapar um monte de coisa pra poder parecer que tava de noite. Sim, aquilo foi feito só aberto, parece, isso. Né? Caramba, velho. E é verdade, que ele pegou pneumonia? Não só pegou pneumonia, como durante a cena, primeiro, foi tudo feito num take só, tá? Assim, tudo foi feito de uma vez só. Não tem refilmagem de cena, tá? É tudo de uma vez só. E outra, ele tava com 40 graus de febre, cara. Nossa. Ele tava mal na hora de dançar, mas ele queria resolver logo isso. E, cara, é aquele negócio, né, cara? Quando você faz com paixão, né, velho? Quando você faz a parada com amor, o negócio sai brilhante, né? É a melhor música do filme, cara. A melhor cena do Gene Kelly no filme é a Singing in the Rain. Apesar de o filme ficar, na minha opinião, subestimado por conta dessa cena, né? Que todo mundo imagina que seja só essa cena no filme, e o filme é muito maior do que isso. De todas as cenas que tem canto e dança, essa é a mais espetacular. É a melhor do Jim Carrey e a melhor do filme. Dancing and singing in the rain. Obrigada a você. Nina, pare de falar, canta! Perfeito, vamos, coloca o microfone atrás da cortina. Está bem. Vem cá. Lina, Cat vai ficar atrás da cortina e cantará para você. Então ela vai ficar atrás da cortina cantando e eu vou ficar fingindo, como fiz com o filho. Isso mesmo. O quê? Tem que cantar, Cat. Trata-se de um grande investimento. Ela vai sim. Ela tem mais 5 anos de contrato comigo. Fique ali naquele microfone, Sal. Você ouviu, Cat? Obedeça. Eu vou obedecer, Dom. Vou obedecer, mas nunca mais quero vê-lo na minha vida, dentro ou fora da tela. Vamos, Lina. Vamos lá. O que vai cantar, senhorita Lamon? Cantando na chuva. Cantando na chuva. Cantando na chuva. Em que tom? Lá bemol. Lá bemol. Lá bemol. Posso aumentar um pouquinho a fonte, gente? Pode. Velho, você comeu uma capa da Sex, meu. Você pode fazer o que você quiser. Vou fazer o que você quiser, bicho. Você era amiguinho de... Você era confidente dela. Ela contava pra você pra quem ela deu. O cara aumentando a história, né? Você comeu as duas num sábado à tarde. Nossa, você botou as duas pra brigar pela sua pica. Você ganhou um handjob no busão, velho. Porra. Até os monstros chatos adoram sorrir. Até cachorro pode. Não é Jurassic Cast, errou, errou. Volta. Tava prestando atenção em outra coisa aqui. Bom dia, internet, meu irmão. E aí eu errei a abertura que eu canto há 2 anos dessa merda. Agora, momento que será cortado. Eu estou avaliando o orçamento para dia 8 de dezembro. Opa! Olha aí, estamos, rapaz, avaliando o orçamento. Muito bom, hein, cara? Não entendi. Para emendarmos. Que não entendeu. O que tem de dezembro, Rodrigo? O que, que tem dia 8 de dezembro, caralho? 8 de dezembro? Ah! O Hobbit! Não posso falar a data, então o Bruno vai ter botado um pi quando eu falei 8 de dezembro. Eu então não você... acredito, o Jazz Cash é o miote. Então o Leonardo vai botar um não, pi não, na hora. Pode botar, pode falar, não tem problema não. Porra, eu vou ter que fazer de novo então, merda. Pode que falar, que a gente vai divulgar nesse programa agora, porra. Então tá, vamos lá, de novo. Sério mesmo, de novo. Vamos lá, são times vamos fortes. Lá, de novo, vai. E olha só, internet, quiser qual mais alto. Eu faço já que a gente tá falando desses porra de quem é filho de quem, quem é marido de quem, Ed Fischer, vocês sabem quem era Ed Fischer? Eu tenho a menor ideia. Ed Fischer era um cantor muito popular nos Estados Unidos nos anos 1950, vendeu muito disco e tal, era um cantor de jazz, né, de música popular tradicional americana, né? E ele teve seu próprio TV, programa de TV e tal. Agora, ele largou a Debbie Reynolds. Olha que filha da puta, hein? Momento de tensão. Largou Debbie Reynolds, grávida de Carrie Fisher, pra pegar Elizabeth Taylor, velho. E outra, o melhor é que nessa época Elizabeth Taylor era a melhor amiga de Debbie Reynolds. Vem cá, peraí, eu me perdi, volta um pouquinho, porque eu me perdi no momento em que o Jurassic Cast deixou de falar de Cantor na Chuva e se tornou um spin-off da Sônia Abrão. Virou um podcast do Ego. E... do Ego. Só um pouquinho, só um parêntese, Brunão, só um parêntese. Bruno, você está colocando em dúvida a genialidade de Michael Bay? Eu não vou falar nada porque, enfim. Se né? você está colocando em dúvida, eu não quero me irritar. Se você está não me irrita, calaveira. Se você está colocando em dúvida a genialidade de Michael Bay, você está fora do programa a partir de agora. Vai ter outro especial de Volta pro Futuro? Não, é, Deus me livre, é que eu dou um trabalho do caralho. Você é doido. Sorrindo, faz bem. Eu pensei que você fosse escutar o programa, né? Mas não sei. Não, eu tenho essa pretensão, mas né? É, desculpa, ele diz que é fã, não escuta. Pô, nem assim não fica. Ah, merda você. Olha só, deixa eu defender o Tato aqui. O Tato foi o único cara. Que participou do. Do busão do Brasil. Não, mentira. Busão do Brasil. Também. Mas você vai me defender desse jeito? O Tato foi o único cara que ligou pra mim pra elogiar uma coisa do Jurassic Cast que ele disse que tinha passado mal de tanto rir. Que foi o teatrinho do Miotti e do Lucas do Dildo. Ah, do Dildo, cara. O cara me ligou de lá de São Paulo, passou interurbano, dia de semana, de noite, me ligou. Cara, tô aqui, parei tudo que eu tô fazendo pra te ligar, pra te agradecer pelas risadas, velho. Na verdade, eu queria te ligar pra falar que vocês são os filhos da puta. Porque eu tô tentando dirigir e não consigo. Mas sério, cara, eu passei mal de rir, velho. Passei mal de rir. Eu curto muito o trabalho de vocês. Eu só preciso de mais 200 mil igual a você. Tô feito na vida, velho. Seja mais uns 300 mil, Tata. Eu vou fazer o meu melhor pra espalhar, viu? Vai lá, querido. Valeu, não, a gente sabe que vocês apoiam. É, mas sério, cara, porra, cara, eu acho muito foda. Acho muito foda mesmo. Não, eu fiquei besta, foi com a desenvoltura, não, né? Porque o Miotti não tem desenvoltura. Uhum. Foi com assim. Com a desprendimento, gana, foi... o desprendimento. A gana, velho, que ele foi na hora pra fazer o personagem, ele virou e falou: ai, Dildo, aquilo não tava combinado. Não tava, velho. Aquilo ali foi lindo. Dele. Aquilo isso ali foi é dele. Isso quando é ele falou, isso ai, é Dildo, aí não. Não, isso é magia. Isso é a magia. A magia do podcast. É magia, né? É magia, cara. Você não pode lutar contra isso. Magia do amor. melhor e mais emblemática, né? De todas. Sim. Eu digo ainda da que é uma das mais emblemáticas da história do cinema. Da história do cinema, cara. Você vai falar de musical, vai pensar numa cena de alguém cantando e dançando, cara. Essa é uma delas. A grande maioria das pessoas vai lembrar de... Com certeza. Vai lembrar de Cantando na Chuva. Cara, essa cena é tão emblemática que o próprio Roberto Gomes Bolognese já fez uma homenagem a esse filme. Cara, né? O Cebolinha já fez uma homenagem a isso. Cara. É, eu me lembro. Cara, todo mundo já homenageou essa cena. Todo mundo. Legal foi que... Legal que o... Cara, Roberto Gomes Bolognese é um gênio. Que é o Chaves, pra quem não tá entendendo. É o X-Pirito. É o X-Pirito, né? Que é o ator e o criador do Chaves. Ele faz, tenta fazer uma reprodução lá dentro da limitação dele do Cantando na Chuva. E é ele que dança. Só que o Roberto Gomes Bolognese, ele dança tanto quanto o Miotti, por assim dizer. Quanto o Miotti fala inglês. Quanto o Miotti não, quanto o Miotti dança. Tem que ver é você não viu o Miotti dançando. Se eu falar inglês daquele jeito, pior é dançando. Você tem que ver o Miotti dançando. Caralho. O ritmo que o Miotti tem dançando. Aí, no final do episódio, que é uma série de programas sobre a história do cinema. Aquilo ali é meio que uma homenagem do Roberto pro cinema. E aí, no final da cena, cara, o Seu Madruga vira pro Roberto, pro Chapolin, né? Que é o Roberto, vira e fala assim: sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção, o Chapolin? E o quê? Aí o Chapolin, o quê? Eu sempre pensei que o Gene Kelly soubesse dançar. Porque o Roberto Gomes Bolognese, ele dá aquela vergonha alheia, né, velho? É uma vergonha, é um show de vergonha alheia o que ele faz ali. Aí o Chapolin olha pra câmera e fala assim: pois é. É o que tem pra hoje. Se aproveita da minha nobreza, né, cara? É. Meu querido Tadu Tarkan, nós queremos agradecer imensamente ao seu presença. Hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô bem. Queria agradecer muito a sua presença, meu querido. E aonde que os internéticos podem te achar, se é que eles ainda não te acharam, né? Porque a gente sabe muito bem que o Argeeks é uma puta referência na internet. Ah, para com isso. Ah, que naveira. Quem sabe eu um dia apareço no Busão do Brasil Parte segunda temporada. A gente valoriza o saco do convidado quando rola o Busão do Brasil. Não, meu querido, fala, eu tô brincando. A galera pode encontrar tanto o meu trabalho quanto o do Mauri lá, da galera toda que trabalha junto com a gente, lá no weargeeks.net. Nós temos 4 atrações em podcast, temos o We Are Geeks, que é quinzenal, o Update, que dá notícias de tecnologia, que é semanal, temos o Tatoscópio, que é mensal, que sou eu entrevistando celebridades na internet, celebridades, inclusive, né, senhores, por favor. O quê? Falta gente aí, leva, né? Leva o Calaveira aí. Você quer celebridade que a gente conheça? Cara, tem o Monjardim. Você vai a merda. Tem o Mário Jorge. A gente também tem o Batalha de Geeks, que é o game show da Podosfera Brasileira, onde nós fazemos uma batalha entre geeks, com temática geek, que tem bastante conteúdo lá durante toda semana. Weargeeks.net, e se você não consegue soletrar isso e não quer clicar no link do post, é jogoseprostitutas.com.br, simples assim. Ou como diz o nosso querido Léo Lopes, Vergeeks. E se quiser me seguir no Twitter também, @ftarkin. Não, aí já é demais, né, bicho? Porra, chega de demais. É que eu não sei. Eu sou da escola Dudu Salles, da escola Torinho, sabe?